toda a vida pesca, trabalha toda a vida na pesca. Nós jogava rede e também pescava de linha, sabe? Tirava a isca lá no mandrola, mas daqui a pouco o peixe já pegava lá. A gente mata espada, mata galo, mata carapau, mata enxova, mata sororoca, garopa. Antônio Carlos Januário, Clarice Oprusina de Jesus e Benedito dos Santos são caiçaras da Ilha de Búzios e se dedicam a uma das atividades mais populares do litoral, a pesca. Entre eles, a história é parecida. Aprenderam a pescar ainda crianças, sabem montar redes, conhecem as calmarias para navegar e observam que hoje não existe tanto peixe como no passado. Lá a gente, quando saía, quando o tempo estava bom. Quando o tempo estava bom, com o mar estava manso, a gente saía. Ah, a gente pega a rede e larga, encora ela na costeira, com a poita, aí ela anoitece ali, amanhece ali. Aí de manhã a gente vai só levantar a rede e tirar o peixe. A técnica é descrita pelo pescador Benedito dos Santos, mais conhecido como Seu Bidico, de 75 anos. Ele viveu em Búzios, uma das ilhas que compõe o arquipélago de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. É da pesca que vem o termo caiçara, palavra do tupi, que significa armadilha para peixes ou palhoça para guardar apetrechos de pescadores. A pesca é a principal atividade econômica dos caiçaras, como define Silvio Luiz de Freitas, chefe de pesca e agroindústria da Prefeitura de Ilhabela. É o pescado mesmo que envolve que traz para ele o dinheiro para fazer a sua compra, que eles vêm para cá e aproveita, vende já com o dinheiro do pescado, já faz a compra para levar, né? A média dos salários dos pescadores que trabalham com peixe ou camarão varia entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês. Os dados são da Cooperativa de Pescadores de São Sebastião. Até 1960, a agricultura era a principal fonte de renda dos caiçaras de Ilhabela. É o que conta Antônio Carlos Diegues, antropólogo do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras, da Universidade de São Paulo. Quando esse ciclo começou a entrar em crise, né, porque não conseguia se exportar a um preço compatível com outras regiões e assim por diante, e praticamente a economia local morreu, eles recuaram para a sobrevivência. Por isso que em várias regiões, depois de combinar agricultura e pesca, com o crescimento das cidades tipo São Paulo, Santos e o aumento da demanda do pescado, sobretudo do camarão, né, eles começaram a pescar. E com o tempo, por várias razões, eles foram abandonando a agricultura e se dedicando mais à pesca. Mesmo perto da encosta de Búzios, o mar é muito fundo. Isso facilita a pesca de rede, de linha e de cerco. Uma armadilha para os peixes feita com boias e redes. Há 10 anos que a venda do camarão compensa mais que a do peixe. Apesar de o preço do quilo ser mais ou menos o mesmo, o camarão dá em maior quantidade e o ano todo, diferente de alguns tipos de peixe que são de época. O camarão é encontrado próximo ao continente, longe de Búzios. Por isso, muitos moradores da ilha migraram para outras praias ou para centros urbanos. O principal destino é o bairro de São Francisco, no município de São Sebastião. Lá funciona uma cooperativa de pesca com 79 cooperados, incluindo moradores e ex-moradores de Búzios. Ao todo, são 10 embarcações da ilha que descarregam peixe em média a cada 5 dias. A cooperativa foi fundada em 2001 pelas mulheres dos pescadores, numa tentativa de agregar mais valor ao pescado. É o que conta o diretor administrativo da cooperativa, Rafael Luciano. A cooperativa de pesca surgiu para evitar os intermediários, os atravessadores, tá? Era quem ficava com a maior parte do pescado, era deles, porque eles pegavam, vendiam num preço, falavam o pescador que vendia em outro, então eles perdiam bastante com isso daí. 5% do faturamento dos pescadores fica com a cooperativa, que oferece serviços a preços mais baixos, como exemplifica Rafael. Aqui na cooperativa eles têm o óleo diesel mais barato, o gelo mais barato, eles têm a compra, que a gente tem parceria com alguns mercados, tá? Documentação deles também, a gente trata de documentação deles. Toda a peça de motor que eles precisam, eles têm. Parte de mecânica, diesel também, todos os barcos são diesel. Mecânica, diesel eles têm também com a gente financia tudo isso para eles. E eles vão pagando com a pescaria. O trabalho na pesca é afetado pela redução do número de peixes. A mudança no clima e a pesca de arrasto, por exemplo, eliminam as espécies menores, que atraem os peixes grandes para o canal de Ilhabela, como conta Silvio Luiz de Freitas, da Prefeitura. Aí entra o comidil. O comidil são os peixinhos pequenos. As manjuba, são essas, as saivelinhas pequenas, são as sardinhas. Então entra no canal. E os peixes de combinação vêm junto. É onde começa a acumular os peixes, é onde os peixes ficam. Tem um peixe chamado saivelha, que é da família da sardinha. Esse peixe, no ano passado, ninguém viu aqui. Desapareceu. É um peixe normal de você ver na época. Sair de Búzios em busca do lucro da pesca do camarão nem sempre dá certo. Benedita Costa, mais conhecida como Dona Ditinha, foi uma das que arriscou deixar Búzios. As dificuldades levaram de volta a Caiçara, que hoje é representante da comunidade de Porto do Meio, uma das duas vilas da ilha. Para morar para lá é complicado, né? Se não ter casa, ter que depender de aluguel. Aí o estudo também aqui é pouco, só quarta série. Aí você não consegue nada para lá, é difícil. Deixar a ilha de Búzios para viver em um centro urbanizado obriga os caiçaras a adotarem novos hábitos, que vão contra seu modo de vida tradicional. É o que exemplifica o jornalista Nivaldo Simões, que pesquisa as comunidades tradicionais de Ilhabela. Eles tentam sair e vir para a vida urbana, mas olha a dificuldade de um cara que nunca trabalhou para ninguém, nunca foi empregado de ninguém, não precisa botar fechadura na casa dele, né? E aí vir para um mundo que ele tem que pagar aluguel. É muito difícil, eles acabam voltando, porque o mundo que eles estão e o mundo que o cercam é muito diferente. Ai, o meu canto nesse encanto caiçara. É camarão no copo, criança na praia.